Ficheiro 23, página 222, capítulo 12, Quinta-feira Santa, 24 de março. Anica Giannini estava tão cansada como o irmão, e Miquel conseguiu convencê-la a deixá-lo em Naca e a poupar um desvio de uma hora para contornar a enseada de La Nersta. Beijou a irmã na face, agradeceu-lhe a ajuda e esperou que ela desse a volta antes de apanhar um táxi. Havia já 2 anos que não ia a Saltzjöbaden. Antes disso, só estivera em casa de Erika meia dúzia de vezes. Um sinal de imaturidade, sem dúvida, pensava ele. Como funcionava exatamente o casamento dela com Gregor Beckmann era coisa que não fazia ideia. Conhecia Erika desde o início dos anos 80 e planeava continuar a ter uma relação com ela até já ser demasiado velho para se levantar da cadeira de rodas. Houvera uma separação no final da década, quando ambos tinham casado com outras pessoas. O hiato durara menos de 1 ano. No caso dele, a consequência da infidelidade fora um divórcio. No caso de Erika, Gregor reconhecera que a duradoura atração sexual entre os dois era tão forte que, evidentemente, não seria razoável esperar que uma mera convenção os mantivesse afastados. E não estava disposto a perder Erika, como Miquel perdera a mulher. Quando Erika admitira a sua infidelidade, Gregor fora bater à porta de Miquel. Havia já algum tempo que Miquel temia aquela visita. Mas, em vez de lhe dar um murro no nariz, Gregor propusera que fossem beber um copo. Tinham passado por 3 bares de Södermalm até ficarem suficientemente etilizados para terem uma conversa séria, que decorrera num banco de jardim em Maria Torget, quando o sol já nascia. De início, Miquel mostrara-se cético, mas Gregor acabara por conseguir convencê-lo de que, se ele tentasse destruir o seu casamento com Erika, voltaria a procurá-lo sóbrio e com um taco de beisebol. Mas se era apenas uma questão de desejo físico e inquietação da alma e incapacidade de contenção, então, por ele, tudo bem. Posto isto, Miquel e Erika tinham retomado a sua relação com a bênção de Gregor e sem tentarem esconder-lhe fosse o que fosse. Tudo o que Erika tinha que fazer, sempre que lhe dava vontade, e dava-lhe com alguma regularidade, era pegar no telefone e dizer ao marido que ia passar a noite com Miquel. Nunca Gregor dissera uma palavra de censura a respeito de Miquel. Pelo contrário, parecia considerar benéfica a relação dele com a mulher e o amor que tinha por ela crescera por saber que nunca poderia dar como adquirida a continuidade da presença dela. Miquel, em contrapartida, nunca conseguira sentir-se à vontade na companhia de Gregor, uma dura prova de que até as relações livres tinham o seu preço. Por tudo isto, só costumava ir a Saltzjöbaden nas raras ocasiões em que Erika dava uma festa em que a sua ausência seria notada e comentada. Apeou-se do táxi diante da grande moradia do casal. Reprimiu o mal-estar que lhe causava o facto de ser portador de más notícias, pôs resolutamente o dedo no botão da campainha e deixou-o lá ficar durante 40 segundos até ouvir passos no interior. Gregor abriu a porta com uma toalha enrolada à volta da cintura e uma expressão de fúria que se transformou em surpresa ao ver o amante da mulher. — Olá, Gregor. — Bom dia, Blomqvist. Que raio de horas são? Gregor Beckmann era loiro e magro. Tinha muitos cabelos no peito e quase nenhum na cabeça. Ostentava uma barba de 7 dias e uma grande cicatriz por cima do sobreolho direito, recordação de um acidente de vela, havia já alguns anos. Passa um pouco das 5. Podes acordar a Erika? Preciso falar com ela. Gregor assumiu que se Miquel vencera repentinamente a sua relutância em visitar Saltzjöbaden e estava ali àquela hora, era porque qualquer coisa muito invulgar tinha acontecido. Além disso, o visitante tinha o ar de quem estava a precisar muito de uma bebida, ou pelo menos de uma cama, onde pudesse recuperar o sono em atraso. Abriu mais a porta e deixou-o entrar. O que aconteceu? Antes que Miquel pudesse responder, Erika apareceu no patamar do primeiro piso, a atar o cinto de um roupão branco. Já ia a meio das escadas quando viu Mikkel no vestíbulo. Mikkel, o que foi que aconteceu? O Dag e a Mia, disse Mikkel. E o rosto dele revelou instantaneamente a notícia que tinha ido ali levar. Não, exclamou Erika, levando a mão à boca. Foram assassinados a noite passada. Venho agora mesmo da polícia. Assassinados? Disseram Erika e Gregor ao mesmo tempo. Alguém entrou no apartamento deles e matou-os a tiro. Fui eu que os encontrei. Erika sentou-se nos degraus da escada. Não quis que ficasses a saber pelo noticiário da manhã, disse Mikkel. Faltava um minuto para as 7 da manhã de Quinta-feira Santa, quando Mikkel e Erika entraram nas instalações da Millennium. Erika acordara Christer Malm e Malin Eriksson com a notícia de que Mia e Dag tinham sido assassinados na noite anterior. Viviam os dois muito perto e já tinham chegado para a reunião. A máquina do café estava ligada. Que diabo aconteceu? Perguntou Christer. Malin fez-lhe sinal para se calar e aumentou o volume do rádio para ouvir o noticiário das 7. Duas pessoas, um homem e uma mulher, foram mortos a tiro ontem à noite num apartamento de Enskeda. Segundo a polícia, trata-se de um duplo assassínio. Nenhuma das vítimas era anteriormente conhecida da polícia. O móvel do crime continua desconhecido. A nossa repórter, Anna Olofsson, encontra-se no local. Faltava pouco para a meia-noite quando a polícia foi alertada para a ocorrência de disparos num prédio de apartamentos na Bjørnborgvagen, aqui em Enskeda. Segundo um vizinho, foram disparados vários tiros no interior do apartamento. O motivo é desconhecido e ainda não foi feita qualquer detenção. A polícia selou o apartamento e está em curso o exame pericial. Sucinto, comentou Malin e voltou a baixar o volume da rádio. Então começou a chorar. Erika passou-lhe um braço pelos ombros. Jesus Cristo, murmurou Christer, sem se dirigir a ninguém em especial. Sentem-se todos, disse Erika num tom firme. Mikkel. Mikkel contou-lhes o que sabia do que tinha acontecido, numa voz monocórdica que fez lembrar o tom neutro da jornalista da rádio. Descreveu como tinha encontrado Mia e Dag. Jesus Cristo, repetiu Christer, isto é uma perfeita loucura. Malin foi mais uma vez dominada pela emoção. Recomeçou a chorar sem fazer o mais pequeno esforço para esconder as lágrimas. Tenho tanta pena, disse Malin. Também eu só me apetece chorar, disse Christer. Mikkel perguntou a si mesmo por que seria que não era capaz de chorar. Sentia apenas um enorme vazio, como se estivesse anestesiado. O que sabemos até agora é muito pouco, disse Erika. Temos de discutir duas coisas. Estamos a 3 semanas de ir para a impressão com o material do DAG. Devemos publicá-lo? E podemos publicá-lo? Esta é a primeira. A outra é uma questão que discuti com o Mikkel quando vinhamos para cá. Não sabemos por que motivo foram assassinados, encadeou Mikkel. Pode ter sido por qualquer coisa relacionada com a vida particular da Mia e do Dag. Ou pode ter sido um ato de pura violência gratuita. Mas não podemos pôr de parte a possibilidade de ter alguma coisa que ver com aquilo em que eles estavam a trabalhar. Fez-se um longo silêncio à volta da mesa. Finalmente, Mikkel tossicou para aclarar a garganta e continuou. Como disse, preparamos-nos para publicar uma história em que nomeamos pessoas que estão extremamente desejosas de não serem identificadas neste contexto. O Dag iniciou as confrontações há 2 semanas. Estou a pensar que, se uma dessas pessoas... Espera, pediu Malin. Vamos denunciar 3 polícias, pelo menos. Um dos quais trabalha para a SAPO e outro para a Divisão de Costumes. E depois há vários advogados, um promotor público, um juiz e um par de jornalistas de Vassos. Será possível que um deles tenha assassinado 2 pessoas para impedir a publicação? Bom, não sabemos a resposta para essa pergunta, disse Mikkel. Todos eles têm muito a perder, mas julgo que seria incrivelmente estúpido pensarem que conseguiriam abafar uma história como esta, assassinando um jornalista. Mas também vamos denunciar vários proxenetas, e apesar de usarmos nomes fictícios, não será muito difícil a qualquer pessoa que conheça minimamente o meio descobrir quem eles são. Alguns já têm cadastro por crimes violentos. Ok, disse Krister, mas estás a encarar estes crimes como se tivessem sido execuções. Se entendi bem a história do Dag, não estamos a lidar com tipos particularmente inteligentes. Acha-los capazes de praticar um duplo assassínio e escapar impunes? Não é preciso ser um gênio para disparar dois tiros, observou Malin. Estamos a especular a respeito de uma coisa sobre a qual não sabemos praticamente nada, interveio Erika. Mas temos de fazer a pergunta: se o motivo dos crimes foi suprimir os artigos do Dag ou a tese da Mia, já agora? Temos de reforçar a segurança aqui na Millennium. Mas há uma terceira questão, disse Malin. Devemos ir à polícia com os nomes que temos? O que foi que lhes disseste ontem à noite, Mikkel? Disse-lhes em que estava o Dag a trabalhar, mas eles não pediram pormenores e não lhes dei nomes. Provavelmente devíamos dar, opinou Erika. Não é assim tão simples, disse Mikkel. Podíamos dar-lhes uma lista de nomes, mas que faremos se eles perguntarem onde os arranjamos? Não podemos revelar nenhuma fonte que deseje permanecer anónima. E é esse o caso de várias das raparigas que a Mia entrevistou. Que raio de sarilho! Resmungou Erika. Voltamos à pergunta original: devemos ou não publicar? Mikkel ergueu uma mão. Espera. Podíamos votar esta coisa, mas acontece que eu sou o editor. O editor é o responsável pelo que se publica na revista. E acho que pela primeira vez vou tomar a decisão sozinho. A resposta é não. Não podemos publicar este material no próximo número. Não é razoável continuarmos a seguir o plano original como se não tivesse acontecido nada. Ninguém à volta da mesa pareceu querer discutir a decisão. Claro que quero publicar, mas vamos ter de reformular muita coisa. O Dag e a Mia é que tinham a documentação, e a história baseava-se no facto de a Mia ir apresentar queixa na polícia contra as pessoas que vamos nomear. Ela era a especialista. Algum de nós sabe alguma coisa a respeito deste tema? A porta da frente bateu e Henri Cortés apareceu no umbral. É por causa do Dag e da Mia? Perguntou o ofegar. Todos assentiram. Raios, isto é de loucos. Como foi que soubeste? Perguntou Mikkel. Ia a caminho de casa com a minha namorada quando ouvi a notícia no rádio do táxi. A polícia queria saber se algum taxista tinha feito um serviço para a rua deles. Reconhecia a morada, tinha de vir. Henry parecia tão abalado que Erika se levantou da cadeira para o abraçar e convidou-o a tomar lugar à mesa. Penso que o Dag havia de querer que publicássemos a história dele, disse. E eu concordo que devemos. O livro, sem a mínima dúvida. Mas, dadas as circunstâncias, vamos ter de adiar a data de publicação. O que é que fazemos então? Perguntou Malin. Não é só um artigo que é preciso mudar. É todo um número temático. Temos de refazer toda a revista. Erika ficou calada por uns instantes. Então, pela primeira vez naquele dia, sorriu cansadamente. Tinhas planeado passar a Páscoa fora, Malin? Perguntou. Bem, se tinhas, esquece. Vamos fazer assim, Malin. Tu e eu e o Krister vamos sentar-nos e planear um novo número sem o material do Dag. Temos de ver se conseguimos alguns dos artigos que tínhamos planeado para o número de junho. Mikkel, que material recebeste do Dag? Tenho as versões finais de 9 dos 12 capítulos e tenho a primeira versão dos capítulos 10 e 11. O Dag ficou de enviar-me as versões finais. Vou verificar o meu e-mail, mas só tenho o esboço do 12º, que corresponde à súmula final e às conclusões. Mas tu e o Dag falaram sobre todos os capítulos, não é verdade? Sim, e eu sei o que ele planeava escrever no último capítulo, se é aí que estás a querer chegar. Ok, vais ter de sentar-te e estudar os manuscritos, tanto do livro como dos artigos. Quero saber o que falta e se podemos escrever o que o DAG não conseguiu entregar. Achas que és capaz de fazer uma avaliação objetiva ainda hoje? Sou. Também quero que penses no que vamos dizer à polícia, o que está dentro dos limites e a partir de que ponto nos arriscamos a quebrar o acordo de confidencialidade com as nossas fontes. Ninguém da Milênio dirá, seja o que for, a quem quer que seja fora da revista, sem o teu ok. Parece-me bem, concordou Mikkel. Até que ponto achas provável o livro do DAG ter sido o motivo dos assassínios? Ou a tese da Mia? Não sei, mas não podemos descartar a possibilidade. Não, não podemos. Vais ter de ser tu a pegar nas rédeas. Nas rédeas de quê? Da investigação. Que investigação? A nossa investigação, porra! Repentinamente, Erika tinha erguido a voz. O DAG era jornalista e estava a trabalhar para a Millennium. Se foi morto por causa desse trabalho, eu quero saber. É por isso que nós, como equipa editorial, vamos ter de descobrir o que aconteceu. Tu encarregas dessa parte. Procurar no material que o DAG nos deu um motivo para os assassínios. Voltou-se para Malin. Se entre as duas conseguirmos planear o novo número até ao fim do dia, eu e o Krister faremos um esboço do layout. Mas tu trabalhaste muito com o DAG nos artigos complementares do número temático. Quero que acompanhes os desenvolvimentos da investigação da polícia, juntamente com o Mikkel. Malin assentiu. Henry, podes trabalhar hoje? Claro. Começa por telefonar ao resto do nosso staff e explica-lhes o que aconteceu. Depois entra em contacto com a polícia e tenta descobrir se já fizeram alguns progressos. Pergunta-lhes se vai haver uma conferência de imprensa ou coisa assim. Vou começar por telefonar aos outros. Depois dou um pulo a casa para tomar um duche e estou de volta dentro de 45 minutos, a menos que siga diretamente para Kungsholmen. Vamos manter-nos em contacto durante todo o dia. Certo, disse Mikkel. Já acabamos? Tenho de fazer um telefonema. Harriet Wanger estava a tomar o pequeno almoço na varanda envidraçada da casa de Henrik Wanger, em Hedeby, quando o telemóvel tocou. Atendeu sem olhar para o visor. Bom dia, Harriet, disse Mikkel. Santo Deus, pensava que era uma daquelas pessoas que nunca se levantam antes das 8. E sou, desde que tenha tido a oportunidade de me deitar, o que não foi o caso ontem à noite. Aconteceu alguma coisa? Não ouviste as notícias? Estranhou Mikkel e fez-lhe um resumo dos acontecimentos da noite anterior. Isso é horrível. Como é que estás a aguentar-te? Obrigado por perguntares. Já estive melhor. Mas estou a telefonar porque tu és acionista da Millennium e tens o direito de ser informada. Suponho que não tarde algum jornalista vá descobrir que fui eu que encontrei o DAG e a Mia e isso vai dar aso a algumas especulações. E quando se souber que o DAG estava a trabalhar num caso explosivo para a Millennium, vai haver perguntas. E tu achas que é melhor eu estar preparada? Então, o que é que eu devo dizer? Diz a verdade. Foste informada do que aconteceu, estás chocada com os crimes, mas não participas no trabalho editorial, de modo que não podes comentar quaisquer especulações. Compete à polícia investigar os assassínios, não à Millennium. Obrigada pelo aviso. Há alguma coisa que possa fazer? De momento não, mas se me ocorrer qualquer coisa logo te digo. Obrigada e por favor mantém-me ao corrente.